mais linda. Quanta brincadeira, acende a fogueira de São João. Na festa ninguém vai ficar parado, tem bandeirinha pra todos os lados. Maria vai casar com João, que festa! A chuva pode até chegar, mas ela não vai atrapalhar. São João, bora dançar, povão. Que noite mais linda, quanta brincadeira. Acende a fogueira de São João. Que noite mais linda, quanta brincadeira. Acende a fogueira de São João. Chuva pode até chegar, mas ela não vai atrapalhar. São João, bora dançar, povão. Que noite mais linda, quanta brincadeira. Acende a fogueira de São João. Que noite mais linda, quanta brincadeira.